vários caminhos na vida pra seguir, morou, mano? Pelo certo, pelo errado, só depende de você, só depende de mim. Que Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, espalhada por todos os guetos do Brasil. É desse jeito. Só depende de mim. Cada obstáculo que passei, trato da minha vida, vida dura. Simplesmente sofrida, me tornando um perigo para a sociedade. Nas ruas eu fiz minha própria aprendizagem, pois na escola não ensinava o que eu aprendi. Ser esperto, cabelo maluco, foi assim que vivi. Nas ruas eu fiz várias amizades, andando nas quebradas com a rapaziada. Ia na escola e ficava com os manos, ali pensando, marcando como seria meus planos. Sentava no fundo, preste atenção, um mano consciente com muita inspiração, escrevendo letra, desabafando o que eu sentia. Sempre sendo um cara com a vida sofrida, já tive vários motivos pra ficar na revolta. Via os boys, roupa de marca na escola, por eles é tirado, sabe como é. Uma calça rasgada, chinelão no pé. Mas ensino dos meus pais, valeu muito mais. Brigar pelo que eu queria, eu sempre corri atrás. Nunca tive complexo de inferioridade, sendo pobre nunca tive oportunidade. Mas não posso se revoltar por qualquer coisa. Ser pobre não é doença, aí vê se pensa. Faz caminho da vida pra seguir, só depende de mim, só depende de mim. Pelo errado é um caminho sujo, escuro, sem futuro. Pelo certo é difícil, me orgulho de tudo isso. A paz caminho da vida pra seguir, só depende de mim, só depende de mim. Pelo errado é um caminho sujo, escuro, sem futuro. Pelo certo é difícil, me orgulho de tudo isso. Nos caminhos que passo, sempre há uma surpresa. Minha vida constituída de várias tristezas, mas alegrias que guardo no meu coração, com minha mãe e meu pai sempre me dando educação. Minha vida foi assim, com medidas e lutas, sempre sendo um cara, cabeça dura. Muito apoio que eu tive na minha infância, pelos meus pais, chamado de minha criança. Para subir na vida, a escada é alta demais, com degrau falso, uma surpresa nos traz. Minha vida é assim, tô forte e vivão. Nas noites Deus é o meu guardião, cada um na sua, em vários movimentos. Penso porque é tão duro ser um brasileiro, mas vivo nas ruas com os aliados, sempre por todos bem considerado. Por isso eu te digo, para ser esperto, mano que é mano, anda no caminho correto. Eu vivo desse jeito, nunca ando de costas, sempre bato a cara quando fecham as portas. As portas que se fecham abrem pro abismo. Se eu caio, apoio nos meus amigos. Espero que a minha vida esteja mudando. Já passei por espinhos e saí sangrando, mas tudo por mim agora foi contado. Não quero que se repita com uma falsa parada. Não sou gato, tenho 7 vidas no mundo. Num barulho, um pipoco, já era o gordo louco. A paz caminho da vida pra seguir, só depende de mim, só depende de mim. Pelo errado é um caminho sujo, escuro, sem futuro. Pelo certo é difícil, me orgulho de tudo isso. A paz caminho da vida pra seguir, só depende de mim, só depende de mim. Pelo errado é um caminho sujo, escuro, sem futuro. Pelo certo é difícil, me orgulho de tudo isso. Faça a sua escolha desse jeito, só depende de mim, só depende de mim. Vamos correr atrás, vamos fazer por onde? Só depende de mim, só depende de mim. Não fica esperando porque nada cai do céu. Só depende de mim, só depende de mim. Agora é tudo com você. Só depende de mim, só depende de mim.